Rádio Arca da Aliança transmitiu a Santa Missa, direto da paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Florença. Apoio, Jana do Confecções, 30-28-49-31, Equipamentos Meira, 34-26-33-55, Sueli Magazine, 30-26-17-36, Guindaste de Transporte, Cidade das Flores, 34-26-03-13, Mecânica Diz do Sul, 34-73-00-76, Mercado Vitorino, 34-36-22-14, Tangente, Indústria e Comércio de Plástico, 34-17-90-00 JJ 731 1480 kHz. Rádio Arca da Aliança M, Joinville, Santa Catarina. Direção-Geral, Comunidade Católica Arca da Aliança. A presença de Deus está no ar, transmitindo para todo o norte catarinense. É a primeira região de luz. Rádio Arca da Aliança e amigos da evangelização. Juntos, por um sinal de esperança. Você sabia que comprar de empreendedores locais ajuda a fortalecer a economia da sua região? Conheça a facilidade de fazer suas compras por meio das cooperativas do Sistema AIMA. Você pode parcelar ou financiar de forma rápida e fácil, direto com o lojista ou através do aplicativo AIMA. Conheça as lojas conveniadas da Acredito. Faça parte desse movimento. Negócio local é bom negócio para todos. Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafo Game, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafo Game em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Está precisando de oração? Estamos aqui para rezar com você. Ligue 3026-1480 ou 3466-0515. Arca da Aliança, o sinal da presença de Deus. A Rádio Arca da Aliança investe com você, empresário. Anuncie aqui, seja um canal da Providência, anunciando seu produto e evangelize conosco. Rádio Arca da Aliança, presença de Deus no meio do povo. Plantão, amigos da evangelização. Rumo aos 100% na evangelização. Estamos com 67%, faltando agora 33%. Nesse final de semana estamos de plantão, contamos com você. Juntos é possível. Glória! Glória! A Eucaristia é a fonte e cume do carisma Arca da Aliança. Por isso, nós nos alegramos de poder proporcionar a você esse verdadeiro encontro com Deus através das ondas da rádio. E para que possamos continuar evangelizando, eu venho pedir sua ajuda, tornando-se um associado, amigo evangelizador, fazendo sua doação mensal. Ligue 3026-1480 e venha somar na evangelização. Rádio Arca da Aliança. Arca da Aliança. A difusora do Evangelho. 10h47. A Rádio Arca da Aliança apresenta Crescendo na Graça.